Decolar pista no 7800, hoje no 1-0. 0-1-0 grau, 02 nós, Lima, Lima Fox. 3-1. 3171, decolada 04, controle 120 décimo 8. 208, bom dia, obrigado. O Lima Lima Fox mantém a posição agora, ok? Mantém a posição agora. Tempo, Dael, na escuta. São 3171, bom dia, contado radar. Saída da Elso, se mantém a nível 360. Direto 360, tá? 3171. De pouso na 10, é assim que você tá. Devido ao tráfego subrestrito para nível 090. Está livre do tráfego, confirme? Devido ao tráfego subrestrito ao nível 090, TAM 3171. Sobe, mantém restrito 090, devido ao tráfego, TAM 3171. No 71 da presente, direto Leda. Presente, boa Leda, tá? 3171, obrigado. Aguardando a autorização do controle, mantenha a escuta por gentileza, Lima Fox. 6570 no solo, 07, livre à direita, 121, decimal 1. Direita 211, obrigado, 6570. Lima, Lima Fox, após decolagem está restrito nível 080, solicitação do controle. Tem livre decolagem da 17, o vento é de 020 graus com 4 nós. Sabe 70 para o 90, 3171 da tarde. TAM 3171, livre de restrições, submantém a 360. Sobe 360, tá? 3171. Lima Lima Fox Trot, decolada 08, chama controle frequência 120 decimal 8. 208, grato Lima Fox. Muito bem, bom, 90. Controle de Salvador de papapá, Lima Lima Fox. Papá Lima Lima Fox, bom dia, contato radar, saída Argo, submantenha 200. Bem, mantenha 200. Subir a árvore, o Lima Lima Fox. 1-0, vento 0-0 graus, 04 nós. Lima Lima Fox, da presente, direto a Léo. Presidente, poderia por ali Conquista, Serra Brava, Quebec, Vitor? Guarda de Nação, Lima, Lima, Fox. Confirmando por ali. Prezado da presença, leva. Guarda de Nação para Conquista, Lima, Lima, Fox. Lima, Fox. Tá de pecado, visual, com o nome 085. Confirma para a torre. Com o nome 095, tá baixado de pecado. Gente, com o nome 085, tá livre pouso 90. 1-0-85, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, correção variável com 2 nós. Livre pouso 90. Pode voar, Bridge, tá 3171? Chame centro Recife, no 251, na alterna, 1-3325, tá 3171. 251-3325, obrigado. Solo 085 no solo 112, livre direita, chame solo 121 decimal 1. Direita 1211, vou 985. Fazer mais uma foto, continua com cura de alerta ou pode tomar coisa com aqui? 3-0 Conquista, Lima, Lima, Fox. Direto Conquista, Lima, Lima, Fox, vai. Papá, papá, Lima, papá, Mike, por filho. A gente mantém assim condições visuais, 500 pés, reporte para o regresso. Papa, papá, Lima, papá, Mike, confirme transponder. Sim, grato. Salvador, bom dia, WebJet 5808, próxima ponte espera. WebJet 5808, autorizada a linha de colapso, estão no zero, vento zero, no zero graus, 04 norte. A linha de Papá Lima, Lima Fox, me centro Recife, 260, alterna 1288. 260, 1288, grato, bom dia. Decolada a zona 7, chame controle no 2008. 208, até a próxima, obrigado. Controle, Salvador, bom dia, WebJet 5808, passando 1800. WebJet 5808, bom dia, contato radar, saída Argo, submontanha 360. Submontanha 360, subida Argo, da presente pode voar direto ao Argo? Presado Argo da presente. Direto ao Argo da presente, se possível, pode coordenar por onde é Alefa? Autorizado Alefa, web 5808. Direto Alefa, 5808. Salvador, bom dia, American 980, descend to 1. American 980, good morning. Skokie Dent, I'm on arrival, send and maintain flight level 050. Descend to 070, American 980. Salvador, bom dia, total 99190, com a Golf. Total 9910, bom dia, chegada Mari, desça e mantenha nível 060. Mari, 060. Enche, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Nove nove zero é autorizada, desça para nível 050. 050, 9910. Salvador, bom dia, 3153 com a Google. Tatuan 3153, reduza a velocidade para 2209. Tá, 3153. Bom dia, tá, 3153. Tatuan 3153, bom dia, cena de estação, chegada bom, se desse, mantenha nível 060. 060 com a Golf, informa que perdeu contato com o centro. Precisando 53 para sequência lenta, reduz a velocidade para 2209. 220, tá, 3203. Gente, eu gosto para o regresso, Lima, tudo mais. Tratal 9910, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 2000 pés, total 9910. São 3859, bom dia, será a indicação, chegada bom, se desse, mantenha nível 070. Nine eight zero, sending to 3000 feet, clean 8106. 1016, descending to 3000 feet, American 980. Prossiga. Mantenha-se em condições ágeis, aposto na final para pouso. São 9910, 3ADLS, voz estabilizada. 9910, o repassar é estabilizado. Mantenha-se em condições visuais, corredor bom fim, 500 pés. Objeto 5808, chame Centro Recife no 260, secundária no 288. 260, 288. Obrigado. Centro 3153, isso é para 4000 pés, ajuste no 06. 4000, 06, tá? 3153. Autorizada linha de colapso, estão no 0, vento 360 graus, 3 nós. Tiverem areia decolar, da 10, proxamé 62, 1. Romeu Bravo, Alfa Tango, Sexarda terminada, 45 milhas sudoeste de Salvador, Chamilhéuzinho no 201. Bom dia, Romeu Bravo, Alfa Tango. Se é nenhum tráfego a informar, reporte quando fora do fogo. Você confirma em destino? Quem tinha que ser certo? Tinha que ser certo, reporte na final da 17. Que ser certo, reporte quando fora do sol. São 3153, duas velocidades para 1909. 1909, tá, 3153. Complexo final, chame torre 118.6. Curvando à direita, chame 62 do 9. Chame 62 do 1, decolado aos 29, chame controle 120 do 8. 208, Macau. Dia controle, chame 62 do 9. Chame 62 do 9, bom dia, contato radar, saída da Elso, mantenha 360. 360, autoriza da EL, Leda, por favor. Autorizado, Leda da presente. Leda, obrigado. Tram 3153, pré-sequenciamento, curva direita, proa 235, limite curso localizador. 235, limite localizador, tram 3153. Quanto eu considero o seu projeto? Total 9910, passou externo, baixou e travou. Total 9910, continua em aproximação, livre pouso, pistão 10, vento 020 graus, 03 graus. Livre pouso para o total. American 92, descending to 2,000 feet, Canadian 106, cleared ILS, report established. Descending to 2,000 feet, cleared ILS, American 980. São 3859, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio, São 3859. Tem AXRC, informa que tem um Boeing 727 aproximando na final da 1-0. Tá visual com o Boeing ou AXRC? Azul 4069, após passagem do Boeing 727 da Total, autorizado alinhar e manter. Depois o tráfego alinhamento, Azul 4069. Total 9990, prepare para a decolagem imediata, fica autorizado. Correção, Azul 4069, prepare para a decolagem imediata, assim que autorizado. Salvador, Lima, Papa Mike, visual na LC. Sente frequência livre para coordenação, não atraso no setor reconhecido. Presente livre, obrigado, bom trabalho. Lima, Papa Mike, tenha um bom dia. São 3153, para interceptar o curso do localizador, curva direita, correção, curva esquerda, proa 130. Autorizado LS, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte na alta 3153. 9, 9, 0, 1, 0. Final da 1-7, o Yankee CRCA. Yankee CRCA, livre pouso, pista 1-7, vento 0-0 graus, 0-3 nós. Yankee CRCA. São 3859, autorizado, 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 2.000 ou 3.000? 3.000 pés, ajuste no 0 no meio, então 3859. Descendo para 3.000 pés, 1-0-6, até 3.2.9. American 980, establish inbound. Roger, complete finals, contact tower on frequency 118.6. 18.6, 980, obrigado. 9, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 0-0 graus, 0-3 nós. Decolar, Jesus, pode ser menor. Salvador, American 980, ILS 10. Total 9990, chame 1 dos 1 decimal 1 por gentileza, autorizado o táxi via Alfa Kilo parte 3, posição 06. Para a torre. Torre, prossiga. Controle autorizado 3859, boa posição, Duna. 59, mantém o perfil de chegada, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Informa ajuste 1-0 no meio. 2.000, autorizado a chegada e LS, mandarei estabilizado, da 3.2.9. 1-2-1, decimal 1, bravo que Luiz. Tem que ser assente, livre frequência.